Bem-vindos ao episódio 12 do OrionCast, e eu não sei se eu continuo falando se eles são especiais ou não, porque todos são especiais e esse é mais especial do que qualquer outro extra especial que eu já falei que era especial em qualquer outro antes que a gente já tinha falado que era especial. E vocês se perguntam por que que esse é tanto de extra especial, por dois motivos muito legais. Primeiro, pelo nosso tema principal de hoje, que será Orion Games. O site está fazendo aniversário de 5 anos e o nosso tema principal vai ser a história do Orion Games. Como começou, como cada um dos meliantes entrou, quais foram as contribuições, todas as histórias engraçadas e coisas horríveis que aconteceram nesse caminho aí. E, sei lá, a gente pode até fazer uma previsão dos próximos 5 anos, né? Para ver onde estaremos daqui a 5 anos. Tomara. Né, a fama irá subir as nossas cabeças e a gente vai começar a usar drogas e, sei lá, coisas assim. Depende, né? Dinheiro, mulheres, mansões, casas, iates. Sim, aviões particulares, claro. Não, né? nós somos pessoas que não temos vício, nós só bebemos quando jogamos e fumamos. Só. Pena que eu fumo 5 vezes por dia, né? O nosso quadro de hoje será uma repetição do que estamos jogando, só que com um twist, com algo novo, que será a participação de ouvintes. A gente vive falando que se vocês comentarem, vocês vão poder participar. Então, a gente não falou? Então, fala agora, tá vendo aqui, dois ouvintes vão participar agora com a gente do que estamos jogando e a gente vai falar o que eles estão jogando, o que a gente está jogando, o que todos estamos jogando juntos, e vai ser um quadro muito, muito, muito legal, e vocês vão deixar de ouvir um pouco dessas nossas vozes horríveis que a gente tem, né, que vocês já estão de saco cheio de ouvir. Eu não sei se vocês sabem, mas qualquer coisa que vocês quiserem mandar pra gente pôr no ar, notícias, dicas, reportagens, ou qualquer coisa que vocês acharem que é um conteúdo legal pro site, pode mandar pra gente, a gente dá uma olhada e vê aí se a gente põe no ar, talvez a gente faça algumas modificações, mas a gente tá sempre recebendo esse conteúdo aí pra vocês alcançarem os 15 minutos de fama que tanto almejam. Então... Só lembrando, né, Cetista, que se você for mandar um texto, uma notícia, uma matéria, tem que ser um texto seu. Tem que ser um texto original. Ctrl-C, Ctrl-V é feio. Não façam isso. Não façam, porque não vai entrar. Nós queremos a sua opinião. Sua opinião. Sim, estamos falando com você. Não fica olhando pra trás aí achando que não estamos falando com você. É com você mesmo. Dando risada do outro cara lá. Não, é você. Você. Estamos falando com você. A gente quer a sua opinião. Então mandem, a gente vai dar uma olhada. A gente até entra em contato por e-mail pra ver, pra fazer alguma pergunta, se a gente tiver alguma dúvida de alguma coisa. Mas tá aberto aí pra vocês mandarem esses textos. Bom, e agora mandando um salve aí pra galera que postou no nosso mural, o Aafrois, Tiagons, General J como sempre, Reaper, Shadow Warrior, realmente a gente esqueceu o GTA. Shadow Warrior é um colega meu de curso, cara. Ele é um colega seu de curso, então você vai tomar um puxão de orelha físico. Ele tava comigo no curso de programação, né? O Paulo. Um abraço aí pro Paulo. E realmente a gente esqueceu, GTA, bela transição 2D para 3D. Agradecendo também o Felipe, o Enogueira Júnior, o André Viana, Rogério Sarga, Big Smoke, antes tarde do que nunca. Por isso, mas todos os podcasts ficam gravados, mesmo que você perca meses de podcast, você poderá ouvir de novo e comentar. A gente está sempre de olho nos murais. Né? O Killer HD, o Guilherme Verdão, o Dani e o Holden. E é isso daí, galera. Peço pra galera continuar postando e vamos lá. É, E vamos pular para o nosso tema principal já. Se qualquer dúvida que vocês tinham sobre o Orion Games, como a gente começou e sobre os integrantes meliantes que participam desse Orion Cast ou que participam do site no geral, né? Agora é a hora. E eu vou passar a bola pro fundador, pro criador desse portal de games que daqui a 5 anos será a IGN brasileira, né? Não, daqui a 5 anos não, daqui é no máximo 6 meses. Oh, cara, eu tava pensando em 2 semanas, né? Mas tudo bem. Não, então eu tô sendo um pouco realista, né, Raid? 6 meses, né? Tudo bem. Então vai lá, como tudo começou, Raid? Então... Bom, eu não sou fundador, né? Você falou que eu sou fundador, não sou. Foi eu, o Mr. Bubbles e o Pascoal, que o Mr. Bubbles nomeia. Então vocês foram os fundadores, então você fez parte da fundação. Então. Sim, a gente fundou, né? Foi no ano de 2005. A gente tava, a gente fazia um... Faz tempo, né? A gente fazia um curso de processamento de dados naquela época. Era uma escola lá em São Caetano, lá. Escola bem, bem longe, né? Bem longe da onde a gente mora, né? Inclusive, gente fez... Pode falar. Quem for de São Caetano e estiver escutando, sabe onde é o Alcina. É. Quem não conhece também, né? Alcina Dantas Feijão, o nome da escola. Então, a gente começou a estudar, fazer o curso. Aí, quando eu entrei no curso, eu indiquei o Pascoal e o Raid para estudar lá também. Então, a gente começou a aprender informática, programação, a gente aprendeu internet. E a gente, para colocar o que a gente estava aprendendo em prática, a gente decidiu fazer um site. Eu lembro que a ideia veio quando você veio aqui na minha casa e abriu o bloco de notas e escreveu lá HTML, Harry, fecha Red, Body. Exatamente. Escreveu lá um texto em colorido com um fundo de outra cor na tela, né? Aí a gente viu que aquilo dava pra fazer um site. A gente falou, nossa, a gente achou isso muito incrível. Você abrir o bloco de notas e salvar ponto HTML e virar uma página de internet. Fazer uma imagem escrevendo coisas, né? Que coisa... a gente achou isso uma coisa de outro mundo, assim. É isso, a gente tem que fazer isso. Isso é o futuro. Eram tempos mais simples, né? Era mais simples. Preto e branco, cinema mudo. Então, aí a gente começou a se aprofundar, porque, assim... a gente aprendeu o básico no curso, né? Mas a gente foi atrás para aprender mais. E a gente sentiu a necessidade de fazer um site para treinar, né? Até porque a gente estava tentando colocar isso como profissão. Tanto que virou profissão nossa, né, Raid? O Pascoal, depois ele virou designer, mas eu e o Raid continuamos na programação. E aí não tinha outra coisa para fazer um site a não ser de games, que é a única coisa que a gente sabia fazer na época, né? Sim. O pessoal, a gente não entendia de mais nada. A gente vai fazer site de games. E continua sendo a última coisa. Continua sendo a única coisa que a gente sabe fazer. E não é por isso também, não é porque era a única coisa que a gente entendia. É porque é a coisa que a gente mais gostava também, né? É uma coisa que a gente gosta que tem como falar. Sim. Brincando, né? Não é que a gente entende só disso, mas era uma coisa mais assim, palpável, né? Pra se fazer um site assim, né? E é uma coisa que é popular, todo mundo gosta. Sim, e na época a gente não conhecia nenhum site de videogame que tinha tudo que a gente gostava. Assim, lembra que também que a gente fala assim, tem um site X que tem isso que eu gosto, mas tem o Y que tem aquilo que eu gosto também, só que eles não têm essa outra coisa, então a gente decidiu fazer um que tivesse tudo que a gente gostava, assim, né? Então foi quando a gente começou a fundar o Orion Games, e inclusive eu não lembro de onde veio o nome Orion Games. Eu lembro. Posso contar? Pode falar. É que, tipo, a gente, na verdade, a ideia original, quando a gente foi tentar bolar um nome de games, a gente tava na loucura tentando bolar uns nomes e tal. Aí a gente chutou, tipo, Kamikaze Games. Aí a gente foi procurar, porque vocês estão ligados... Você lembra do logo, como é que era até, que a gente tinha conversado do logo? Que ia ser um K virado, assim, e outro K? Eram 2 Ks, né? Não era uma coisa assim? Era por aí mesmo. Eu lembro que eram umas ideias loucas, assim. E aí, como a gente foi ver no registro.br, não é? Na FAPESP. Se eu não me engano. É. Pra gente poder registrar o domínio do site. E já alguém já tinha esse... O site ninguém conhece, esse Kamikaze Games, mas já existia já. Então a gente teve que bolar um outro nome. E como a gente gosta também de astronomia, dessas coisas assim, eu sugeri da constelação de Orion, né, o nome Orion Games. E aí acabamos, por falta de opção, a gente acabou usando esse mesmo. E tá até hoje, né? Depois a gente bolou o logo. O logo a gente baseou no... Vocês que estão aí nos seus computadores e tal, onde tem esse botãozinho que liga e desliga, tem o sinalzinho de 0 e 1 do aparelho. Que na verdade é aquele círculo com um cortezinho no meio. É input e aí eu E aí eu imaginei inclinando ele pro lado, ele formaria um O e um G, que seria de Orion Games. E aí foi da onde veio o logo Orion Games, que depois foi adaptado várias vezes já, mas a ideia principal se manteve, que era essa. E aí foi indo toda a criação de tanto do site, da parte visual, quanto da parte de programação, que ambos éramos muito inexperientes, né, na época. Oh. Então foram várias versões, assim, tá? Foi bem interessante. Tá? Antes de ter o Orion Games mesmo, eu me lembro da gente ter feito um protótipo, que era na matéria que tem aí no site agora, eu coloquei uma imagem e vocês dão uma olhada como ele era nos primórdios, né? O projeto zero Orion Games, assim. Era bem tosco, mas leve em consideração que a gente era sem noção mesmo, não sabia o que estava fazendo. Vocês eram sem noção, tá? Essa parte não mudou, imagina. Eram outras épocas também, né? O conceito que a gente tinha de internet, de site, de games, era bem diferente do que a gente tem hoje, né? O mundo era se mais você simples. For ver, 5 anos em internet é muito tempo, né? É muito tempo. Parece que não, assim, em outras áreas, tipo, sei lá. Bom, eu não vou saber se tá outra. Mas outra área, tipo, sei lá. Direito não muda tanto, assim, uma lei demora a mudar. Agora a internet, ela muda totalmente a cada ano, né? Então, por isso que aparenta ser tosco, mas era muito bom, viu? Era. Incluindo a configuração do site que tem hoje, ela já é mais atual também, se baseando nas tendências da internet, né? O site que a gente fez antigamente, ele era mais ou menos no padrão de sites que haviam mesmo na época, então... Na época ele não era ruim, mas... lembra? Não era ruim. Não, mas eu tô falando do primeiro que não foi pro ar. Não sei se vocês estão pensando o mesmo que eu. Ah, eu usei o preto, né? Não. Antes do preto, o branco. Nossa, isso é da época dos dinossauros, cara. É um pouco antes dos dinossauros, né? Ó, agora que eu tô lembrando, só pra quem tá ouvindo saber como é velho, eu lembro que até quando a gente fez esse dia aí, eu tava na casa do Ard, e a gente colocou como matéria principal que ia lançar o Final Fantasy XII. Isso, então, esse aí. Lembra? Agora eu lembrei. Faz tempo, hein? Então, aí depois veio o preto, né? Depois veio o site preto. Aí sim, esse foi pro ar. Esse já tinha conteúdo, tinha alguns artigos, tinha algumas notícias que eu lembro que a gente ficou muito tempo cadastrando aquilo manualmente. O site não tinha programação nenhuma, ele era feito todo em HTML, no Dreamweaver mesmo. E, sim, a gente estudava essa época ainda. A gente tinha umas ideias meio estranhas, assim, né? Com coisas de placas de computador, sei lá. Enfim. Ah, era uma coisa meio maluca. Flashes com ruídos, né? Flashes com ruídos. Plataformas celestes, assim, com o sol passando atrás. Mas, é verdade. É. Flash foi um negócio que a gente fez muito, né? A gente insistiu bastante, assim. Até hoje a gente aboliu. Não, mas por falar em passado, eu acho legal contar assim pra quem tá ouvindo, porque a gente hoje faz um site de games e pra demonstrar assim essa nossa paixão mesmo por videogame, que já vem de muito tempo, tanto eu, o Hyde e o Mr. Bubbles, quando a gente era moleque, a gente não tinha videogame, a gente ia na casa do nosso primo filho da mãe pra jogar um Mega Drive miserável e eles não deixavam. E a gente ficava com aquela vontade enorme de jogar, velho. Então a gente cresceu com isso. Quando a gente chegou à idade adulta, que a gente ainda assim não tinha muito dinheiro, mas já podia comprar um pouco de videogame, a gente começou a investir. Comprar um pouco de videogame, ficou bom. Me dá um pouco de videogame. Você chega na loja. Dá um Xbox, mas só um pouquinho. Eu quero 100 gramas. 500 gramas, né? É que eu me referia a tudo. Viciado. É que eu me referi a tudo, tá ligado? Tipo, um pouco de jogo, faço qualquer coisa. Coçando o braço, né? Coçando. Um pouquinho de videogame, vai, por favor. Não, Pascoal, é que assim, não é que a gente não tinha videogame, a gente não tinha os videogames atuais, né? A gente não era tão atualizado com a geração. Assim. Tava lançando o Super Nintendo, tinha o Atari. Mais ou menos assim. Acompanhando a sequência, quando o PlayStation 2 estava no auge, a gente estava jogando Super Nintendo, né? Então, daí vocês têm uma ideia. Hoje em dia que a gente está alcançando mais ou menos o patamar da era do videogame. Mas a globalização chegou aí, né? Chegou, né? Agora dá para pedir pela internet, eles entregam em casa. Pá. Não, então, e também é legal comentar que nessa época a gente também tentou fazer alguns jogos de videogame, quando a gente começou a ter acesso ao computador, assim, porque durante muito tempo, tanto o site do Orion Games quanto os outros projetos que a gente desenvolveu na época, a gente, nesses anos aí, a gente não tinha computador em casa, a gente não tinha nada, a gente usava os computadores de uma escola que a gente estudou, que eles cediam pra gente poder usar, e a gente fazia tanto site quanto outras. Isso é legal comentar mesmo, pastor. Você vê qual o nível da nerdice das pessoas. A escola tinha a sala de informática que era só um enfeite, porque eles não deixavam ninguém usar, né? E quando a gente estava no ensino médio, a gente era uma das únicas pessoas que tinha acesso à sala de informática. Isso causava um ódio. Aí você achava o máximo, né? Isso causava um certo ódio nos outros alunos, né? Mas ninguém sabia usar aquilo, era só a gente mesmo, então... Pô, não fala isso, senão eles vão achar que a gente mora no interior do fim do mundo, velho. Ah, mas ninguém sabia usar aquilo? Mas é verdade. Ninguém sabia usar computador? Não, mas na época ninguém sabia mesmo, não. Até a gente não sabia tanto. Eu lembro que era muito incomum. É legal porque você vê toda uma dinâmica do país, assim, que nesses 5 anos, não só a gente teve esse acesso, como todo mundo hoje em dia domina, mexe com computador, com internet. Mas há 5 anos atrás, se você parar pra lembrar, era muito difícil ter alguém que tivesse acesso à internet, que falasse de internet. E nessa época a gente tava também engatinhando, mas a gente já tinha desenvolvido esses trabalhos, assim, que eu acho bem legal de comentar. Por exemplo, no caso que eu tava falando dos jogos, assim, que a gente tentou fazer jogos que são horríveis, né? Mas futuramente a gente vai tentar... Não, explica um... direito. Vai ter um download direito. Lá? Não, a gente vai tentar... Não é possível, não dá, não. Ó, explica direito essa história do jogo, Pascoal. A gente queria ter acesso à sala de informática da escola, eu não lembro por quê, mas eu acho que era pra jogar. Então, eu me lembro como é que era. Era pra jogar. Não era, não. Sabe como é que é? Eu lembro exatamente da história. Fala. É assim, ó. Eu fiz um acordo com o professor Claudinei. Vou falar o nome das pessoas, saudoso, né? Professor. Professor Claudinei da água lá, vende é um água burro, aí. Que é um burro. Coitado. É um burro. Ah, então, mas, ele não sabe fazer conta. A ideia era fazer um jogo educativo pra escola, né? E a gente matava a aula, né? Fugia das aulas chatas e ia pra sala de informática pra trabalhar nisso. Inclusive, no começo a gente ia em dois horários. A gente estudava de manhã. E ia no horário da noite, que o professor tava lá, ele abria a sala pra gente, a gente ficava trabalhando nesse jogo lá. E realmente a gente trabalhava nesse jogo. Tanto que o jogo foi feito, né? E o jogo era um jogo do Bob Esponja. A gente fez um jogo com o Bob Esponja. Que ele ia pra escola. Foi legal porque todo o conhecimento que eu tenho de desenho vetorial foi o Hyde que me passou nessa época. Eu desenhei tanto no Corel pra fazer esses jogos que a gente tava desenvolvendo. Que, nossa, eu peguei uma prática muito grande. Até hoje, você vê que o aprendizado vem dos lugares mais inesperados. Né? Tipo, de uma sala de informática de uma escola. Mas, então, aí a gente fez esse jogo, né? Ele foi um projeto grande, demorou um ano pra concluir. Projeto ele. Grande. Mas foi! Eu lembro, então, eu pra foi, é grande. Não, é grande. Se você for pegar ele hoje e ver tudo que tem nele, é muito conteúdo. É conteúdo demais. E acho que foram 12 professores que dublaram eles, tinha o desenho deles, tinha... O Bob Esponja fazia, ele passava por várias matérias, né? E tinha cada matéria tinha perguntas sobre... referentes à matéria. Então fazia passar pelo professor de português, tinha as perguntas em português. Pra situar, assim, quem estiver ouvindo, é que na história do jogo, o Bob Esponja ele ia na nossa escola, que era o nome da escola, Cassiano Ricardo. E aí a história do jogo se passava assim, era tipo o ambiente da escola normal, então a gente reproduzia a escola toda em desenho, e o Bob Esponja chegava como se fosse um aluno, tinha toda uma historinha por que dele ir lá e tal. E é porque como era um jogo educativo, nos desculpem, o tema foi bem, bem razoável, assim. Não, agora a minha pergunta é, da onde surgiu o Bob Esponja aí na escola? Eu sei por quê. É porque, assim, a gente não tinha muita noção de desenhar com desenho vetorial no Corel. Então a gente pensou no Bob Esponja porque seria um personagem fácil de desenhar porque ele era quadrado. Mas aí acabou que no projeto a gente teve que desenhar a escola inteira. Foi mó... Não, e todo mundo gosta do Bob Esponja, né? Bob Esponja é legal. Inclusive, o Bob Esponja está presente nesse podcast aqui. Como isso? Oi, pessoal! Você não contou, Pascoal, que a dublagem do Bob Esponja é sua. Não, eu dublei uns 50 personagens naquele filme, porque a gente não tinha dublador. Aí o pessoal falou assim, não vou dublar. Eu falei, como eu gosto, né, dessas palhaçadas assim, eu falei, não, deixa que eu dublo, né. Eu comecei a imitar o Bob Esponja, depois foi o Darth Vader, depois foi não sei mais quem. Era uma mistura lascada aquele jogo, né. Tinha o Sonic, o Mario, o Luke Skywalker. Nossa, tudo no mesmo jogo. Cara, eu tenho que jogar esse jogo, sério. É da hora. E esse jogo senão realmente. Senão eu vou xingar vocês muito no Twitter, sério. Tinha a loira do banheiro nesse jogo, pra você ter uma ideia. Tinha o pátio. Oh. Se o Bob Esponja, olha o easter egg que tinha. Se entra no banheiro e aperta a descarga 3 vezes, ela aparece. Ah, é verdade, a gente colocou isso. Tinha um arquivo X. Tinha o Mulder Scully, é. Inclusive, acho que o Mr. Bubbles dublou, né? O Mulder, não foi? Eu dublei o Mulder, é. Uhum. Ah, e aí? Continua. Então, aí o Pascoal fez toda a parte gráfica do jogo, fez as dublagens e eu programei ele no... No PowerPoint, olha PowerPoint, que incrível é. Isso. Eu fiz o jogo foi feito no PowerPoint. Ah, isso, mas isso foi pro site que já tava no ar na época ou não? Não, não tinha site. Isso aí foi antes do site ainda. Ah, sim. Então, esse jogo, a gente exibiu ele em umas feiras que teve... Foi bem elogiado, assim, pelos professores. É. Tudo bem que ele foi parar na mão do secretário de educação daqui de São Paulo. Senhor Chalita, não sei do que. É o Gabriel Chalita. Exatamente. Foi bem legal nessa época. E aí foi que a gente conseguiu, como a gente ia usar vários personagens que eram de direitos autorais de várias empresas, foi legal que a gente conseguiu entrar em contato com várias empresas, inclusive a Corel. A Corel deu um... Ah, é verdade. A Corel deu um presente pra gente. Eles viram os desenhos que a gente tinha desenvolvido no Corel, eles mandaram o Corel Bryce, que era um programa deles, mandaram o original, mandaram... É, eles não iam mandar um pirata, né? Apesar que pro Brasil, né, manda qualquer coisa. E a gente conseguiu falar com o pessoal da Nintendo, com vários lugares, assim, que o pessoal respondeu. Né? Capcom, foi muito legal mesmo, assim. Falou com a Capcom do Japão, até. Eles até se impressionavam como a gente tava, né, entrando em contato e tentando desenvolver esses projetos. É. Depois, quando eles viam... Aliás, tem um episódio da Beat Company que eu acho que vale a pena ser contado. E assim, quando eles viam as nossas caras e viam que a gente era muito novo, eles ficavam impressionados, assim, como tinha nerd no mundo, né? Mas, enfim, mas foi legal. Assim, né? O que eu acho mais importante de frisar dessa parte do jogo e de tudo que a gente fez até agora, assim, isso eu tô incluindo todo mundo mesmo que tá aqui, é... Como a gente sempre leva a sério uma coisa, mesmo que seja pequena, que nem esse jogo da escola, tipo, era um projetinho de uma escola de interior, assim. Só que a gente fez, tipo, pensando como se fosse um jogo pra lançar pra Capcom, sabe? Tipo, a gente colocou o esforço como se fosse pra fazer uma coisa, assim, bem grande, assim. Esse, do mesmo jeito que a gente fez isso aí, é o que a gente faz no site, assim. É um site e tal, mas a gente faz com um esforço como se fosse o IGN brasileiro que a gente faz direto aqui, né? Imagina, foi um ano indo pra escola em um período a mais só pra fazer isso. Então, foi um esforço muito grande fazer esse jogo. E a gente conseguiu acabar ele. E não foi tempo perdido, porque pode parecer que foi um tempo jogado fora, um negócio de louco, mas não, a gente aprendeu bastante com isso. Eu aprendi muito mesmo. Conhecimento nunca se joga fora. Não, é verdade. Ah, então, na sequência, a gente tentou desenvolver também, na mesma sala de informática, quando a gente viu que o jogo do Bob Esponja pelo menos saiu, a gente teve várias falhas, mas ainda assim saiu um jogo interessante. A gente tentou desenvolver um trabalho de um jogo mesmo, um jogo 2D, para poder lançar na internet e para poder comercializar. Foi aí que a gente tentou fazer o projeto The Virus. É muito engraçado, porque daí a gente bolou todo um roteiro nosso, com personagens nossos que na verdade éramos nós mesmos. E aí a gente começou a desenhar. Pra vocês terem uma ideia, como a gente queria que a movimentação fosse muito perfeita dos personagens, e a gente ia fazer desenho, né, o jogo era todo 2D, olha a loucura, a gente não tinha mesa de animação, não tinha nada. Como é que a gente solucionou isso pra fazer uma animação legal? A gente pegou uma câmera digital, que era da escola também, porque na época a câmera digital era uma coisa de milionário. É verdade. A gente filmava eu mesmo, andando. Eu ia andando de lado e o cara ia filmando com a câmera, assim. Aí eu fazia o movimento do personagem andando, eu pulava pra fazer o movimento do personagem pulando. E tipo assim, todos os movimentos foram filmados assim, do personagem. Aí a gente separava os quadros da movimentação no computador, um a um. A gente imprimia eles numa folha, só o contorno da silhueta do corpo. Aí, à mão mesmo, eu desenhava todo o personagem que ia ser, com a roupa, com as dobras da roupa, tudo, toda a arte mesmo do jogo. A gente escaneava e vetorizava no Corel, depois eu passava pro Hyde e pro Mr. Bubbles, e eles faziam animação no programa. O Hyde também desenhou várias partes, né, que o Hyde também desenha, ele não comenta muito, mas ele desenha bastante também, Mr. Bubbles também. Aí o Hyde desenhou os cenários, né, que eu lembro na época, se eu tiver errado, você me corrige, Hyde, que era fantástico também, tinha um cenário no deserto do Saara, lá nas pirâmides do Egito, tinha esfinge, nossa, uma coisa fantástica mesmo, vale a pena até. Uma coisa que eu gosto bastante daquele jogo de lembrar, é que a gente usava Parallax, né, que é aquela técnica de... O cenário se mexe em velocidades diferentes, então dá uma impressão de 3D, né? O que tá lá no fundo acompanha a câmera, né? Se mexe bem devagar. E o que tá na frente passa rápido. Então você tem a impressão que aquilo é 3D, tem profundidade. E a gente colocou muitas camadas. É, a gente colocou muitas camadas naquilo lá, né? Então tinha várias dunas. Então, só pra colocar a pessoa aí a par, né? Depois que acabou do Bob Esponja, a gente teve a ideia de fazer o quê? Um jogo de aventura, né? Não é tipo um beat'em up, que era a ideia? É, então, a pretensão era maior. Isso. Era maior que o beat'em up? Não, era maior que o do Bob Esponja, né? Que era só um projeto de escola. Então, só pra pessoa se achar aí na história. Então a gente teve essa... Inclusive, Pascoal, essa técnica que você falou aí, ela existe, ela já foi usada várias... Ela é usada, essa técnica. Então, mas o mais interessante é que, assim, tudo bem, já existia, tal, foi usada, inclusive, acho que no Mortal Kombat, né, uma técnica parecida. E, assim, mas o mais legal é que, hoje em dia, a gente tem conhecimento que já havia, mas, na época, a gente criou isso por nós mesmos, tá ligado? Já existia, mas a gente não tinha conhecimento, então a gente soube se adaptar com as ferramentas que a gente tinha, que eram bem poucas mesmo. Mas conseguimos. E legal que o resultado na tela ficou impressionante, porque a movimentação do personagem era tão fluida e tão realista que superava os jogos 2D até então, assim, na época. E eu só vim ver jogos 2D melhores com Brave, com esses jogos que saem hoje em dia pra Xbox Live e tal, que ainda saem 2D, né? Mas assim, só lembrando também, porque ficou tão caprichado assim, porque esse jogo nunca rodaria num videogame da época, né? Porque ele era pesadíssimo. É verdade. Era muito pesado. A resolução era muito alta, não teria como. Já era HD na época, né? Já era HD, é verdade. Eu não chegava a ser HD, mas era uma resolução bem alta. O que foi muito interessante também é que a gente tentou mandar esses jogos, esse jogo, quando a gente fez um demo, a gente tentou mandar pra algumas empresas. A gente tentou vender, né? Mandando pra vários lugares, assim. Aí, um dos malucos que resolveram chamar a gente pra conversar pessoalmente foi a Bit Company, uma escola de informática lá em São Paulo e tal. E foi muito engraçado, porque eles chamaram e a gente achou incrível, né? A gente falou, nossa, a gente vai pra uma reunião numa empresa. E foi muito legal. Tanto é que o Raid escreveu um e-mail muito formal pra eles, né? Uma coisa assim que o cara leu deve ter ficado maravilhado. Aí ele falou, não, vou chamar esses caras, tem que chamar com certeza. A gente foi lá, imagina, chegavam lá três moleques de camiseta, calça jeans. Ah, quando a gente chegou lá, eu lembro que foi um dos dias que eu passei mais vergonha na vida. Porque a gente chegou lá, era uma empresa grande, pô, era a Bit Company, era o prédio da... Era a sede da Bit Company. A sede. E eu não sei por que cargas d'água que a gente foi que nem uns moleque. A gente não pegou nem, não colocou nem uma roupinha decente, né? A gente foi de tênis, calçadinho. A gente tinha noção, né, velho? Puta merda, mano. Nem pra colocar uma camisa que seja, qualquer bola. Pô, mano, a gente tinha 16, 17 anos nessa época aí, velho. Foi... E aí foi engraçado, porque a gente chegou lá, aí a gente falou assim, a gente tem uma hora marcada aí pra falar com acho que era o gerente de marketing da Bit Company. Aí a atendente olhou pra minha cara assim, olhou de cima embaixo, ela falou, qual é o seu nome, por favor? Aí eu falei, né? Pascoal. Ela falou, não, entrega só na porta dos fundos, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Não, pode deixar seu currículo ali, né? É. Aí, pior que ela ligou, e aí deu pra ver a expressão na cara dela de surpresa quando o cara falou, não, pode mandar subir. Foi incrível, velho. Que ela falou assim, ele mandou vocês subirem. Aí eu quase que dei aquela escrachada, né? Mas eu falei, vamos nessa. Aí, só que assim, quem foi escrachado, na verdade, fomos nós, né? Porque chegamos lá, assim... Aí a gente falou assim, a gente é os caras que mandou o projeto e tal pra você, a gente veio aqui pra mostrar pessoalmente... Aí o cara olhou assim também, teve a mesma reação, ele falou, nossa, eu achei que vocês fossem mais velhos. Foi muito engraçado. E aí, beleza, ele falou, já que vocês estão aqui, não vou mandar vocês embora, né? Vamos lá pra sala de reunião. Chegamos numa sala de reunião, igual aquelas de filme, assim, muito louco. Aí o cara foi legal, pra falar a verdade, né, no dia. O cara falou, deu umas dicas, falou, da próxima vez vocês vêm com uma pastinha, uma apresentação melhor, né, vem com uma roupinha mais... O que ele disse, assim, foi que o projeto que a gente tinha era ambicioso demais, que não teria como fazer, suportar aquilo, né, fazer um projeto tão grande. Não, mas ele se interessou sim, tanto então, que se interessou assim, que ele pediu pra fazer projetos menores, né, fazer joguinhos tipo Flash. Jogos pra internet. É verdade. Ah, esses a gente podia colocar pra download, né? Porque a gente fez. Tem eles ainda? Tenho. Então, se liguem aí. Provavelmente o link deve estar aí do lado, agora que você tá ouvindo o podcast. Clique aí, vai ter o link dos sites antigos do Orion Games e de toda essa loucura, imagens dos jogos que a gente fez. Ô, cara, aquele joguinho que a gente fez de pegar o ovo é legal, cara. Aquele é melhor, velho. Ué, viciado naquilo. É, pegar ovo. Ó, pra você ver... Pra você ver como a gente era faraônico. Quando ele falou pra gente assim, ó, faz 5 joguinhos, mini jogos pra me pôr no site da Bit Company lá. Aí, beleza, a gente foi pra casa com essa ideia no meio, a gente já veio desenhando um monte de coisa no trem, assim, foi uma loucura. E a gente criou todo um universo, era, a história desses minijogos não, não podiam ser só minijogos, né, quando a gente vai fazer. Tipo, a gente teve que criar uma ilha, que na ilha tinha vários pedaços da ilha, onde cada um acontecia um desses minijogos, assim. Inclusive, Shigeru Miyamoto nos copiou aí com o eSports. É, o Sports Resort é igualzinho. A gente fez isso há 5 anos atrás e o Sports Resort é igualzinho. Só que, claro, né, com toda aquela equipe que ele tem, ele com certeza fez um bagulho melhor. Mas essa ideia era nossa, hein, Shigeru? Se cuida. Ele roubou o Mario de mim também. Quando eu inventei o Mario nos anos 80, ele roubou de mim. É, o Zelda, ele roubou do Lula Molusco, né, velho? É, eu inventei o Shigeru Miyamoto, a mãe dele roubou ele de mim. Era um pouquinho. Ai, ai, ai. Caramba. Então, por isso que a gente agora tá documentando tudo que a gente faz aqui. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que deixar gravado aqui pra poder provar depois. É, porque se a gente tivesse, né, registrado, a gente já ia ter que pagar patente do Sports Resort. Mas enfim. E aí foi legal, porque assim, a gente aprimoramos muito mais assim, a nossa dinâmica. Os jogos ficaram bem legais. Até se der pra disponibilizar pra download, eu tenho certeza que vocês vão achar pelo menos interessante. E só que assim. Ô, Raid, conta o resto da história, que essa parte é decepcionante, eu não vou, não vou conseguir contar. Não, que daí depois a gente foi tentar entrar em contato com o cara e o cara foi mandado embora da Bitcoin. Não sei se... Nossa. Cara, não sei se a gente tava no projeto, levou o projeto pra frente pra diretoria, os caras falaram, que merda é essa aqui, meu, você tá louco, cara? Aí o cara falou, meu, você não tem juízo, velho, vai embora. Ela passou por uma redução de custo, um corte de pessoal e mandaram muita gente embora. E ele era um deles. Ele era um deles. Aposto que eles falassem assim, meu, você deu ouvido pra 3 moleques, velho. A gente não vai continuar com você na empresa. Mas assim, foi uma experiência muito válida. Isso é legal porque, assim, mostra que se você tentar, as pessoas te ouvem, assim, né? Que nem a gente tentou, a gente mandou e-mail, a gente fez um monte de coisa. Eles ouviram, eles chamaram a gente pra conversar. No mínimo, responderam com um e-mail formal, assim. Foi muito legal, assim, ter essa experiência. E mostra que é capaz. É difícil tudo, mas se a gente se esforçar... Que nem a gente juntou uma galera legal que gostava do mesmo assunto. Todo mundo estudou também, né? Porque não cai do céu. A gente procurou se aprimorar naquilo que a gente sabia fazer. E isso tudo foi muito interessante e tenho certeza que vai servir muito ainda. Já serviu até agora, né? Pra criar esse site todo. E servirá, assim, pro resto da nossa vida. Como disseram, é que conhecimento a gente leva pra vida toda. Voltando para a história do site preto lá, a primeira versão do Orion Games, né? Quando a gente publicou ele, colocou ele no ar, por alguns meses ele teve, assim, um número bem expressivo de acessos, que era uma coisa entre 5 a 10 por dia. Então, era praticamente só a gente que acessava mesmo. Mas mesmo assim a gente não desistiu e continuou insistindo na ideia, né? E aí a gente viu que precisava de uma reformulação daquilo. E na época o que estava em alta eram uns blogs de anime. Então a gente se inspirou naquilo, né? Pegou o formato que eles usavam, as técnicas de programação que eles usavam e a gente criou um outro site. Que era a segunda versão do Orion Games, tem a imagem aí também para vocês verem. É, esse já foi teve um pouquinho mais de sucesso, né, Rádio? Esse aí a gente já conseguiu já beirar os 300 acessos por dia, né? A gente já conseguiu... um pouco mais de leitores. Inclusive, nessa época entrou uma pessoa pra no site também, que foi o Rafael, não foi nessa época? É, o Rafael lá de Sorocaba, né, ajudou bastante a gente, né, na época. Entraram mais pessoas também, né, mas ele foi quem mais expressivo, assim, foi quem ajudou mais, ficou mais tempo. Beleza. Então, e a segunda versão, a gente conseguiu fazer umas parcerias lá com outros sites maiores, né, e com isso a gente conseguiu aumentar o número de acessos. Aí a demanda cresceu. E aquele site já não dava mais. Não era a ideia inicial, que era criar um site. Aquilo era mais um blog. E aí a gente começou a projetar o terceiro. E que o terceiro já foi mais sério. Foi um projeto bem maior. Demorou bastante tempo planejando aquilo. E o que ajudou muito foi um livro de PHP. Que o Mr. Bubbles conseguiu com um amigo da... Do curso? Do curso, é. Que era o Seu Madruga, né? Aham, que era o cara que era igual ao Seu Madruga, igual. Inclusive ele ficou com um jogo meu, ele ficou com o meu Sonic Heroes. Eu emprestei pra ele e nunca mais me devolveu. Devolve aí, Seu Madruga, o jogo dele. Ele vendeu pra pagar os 14 meses de aluguel. Pague o aluguel! É, Seu Madruga. Pode crer. Esse site deu certo até, né, Raid? Porque se aí a gente conseguiu um número grande de visitas até, né? Assim, é, não foi de início, né? Ele já teve no começo, né? Tinha, carregava aqueles acessos que vinham do outro. Acho que era uma coisa entre 1.000, 1.000 e pouco, né? Por dia. Mais ou menos, é. Mas aí foi crescendo. Aí entrou mais gente, né? Inclusive entrou o Ryu, que tá aqui. Eu gostaria muito de saber o porquê que ele entrou. Que até hoje eu não sei qual a ideia. Por que você entrou, Ryu? Como ele descobriu o site, né? Na verdade, acho que foi em 2007, se não me engano. Eu tava fuçando no Google lá atrás do site de games, né? E aí eu topei com o Orion lá, né? E fui ver quem que eram os caras da equipe. E vi que tinha poucos integrantes naquela época. Acho que tinha o Raid só, que era no card naquela época, né? Uhum. E o Sephiroth, que daí eu já não consegui associar ainda quem que era. Eu. É, o Mr. Bubbles. Mr. Bubbles. Se não me engano, era isso. Daí eu mandei um e-mail pro pessoal ali, me oferecendo mesmo pra ajudar no site, nem que fosse só pra colocar papel de parede. E daí o Raid pediu pra mim escrever um texto sobre aquela época, era sobre um console, né? E aí eu fiz um de PlayStation 1 ainda lá, as características e tal, né, como se fosse lançamento, vamos dizer assim, e mandei pra ele. Ele gostou e me acrescentou a equipe. Então é até hoje, firme e forte. Até hoje. É nóis. Representando o sul do país aí com a gente. É verdade. Você vê, né, que cara louco, né, viu aquele site e tal, e teve o interesse de participar. Não, e entrou muita gente e saiu muita gente também, né, e ele continua com a gente até hoje, né. É verdade, depois do Ryu entrou muita gente ainda que não acabou não ficando, né? É. Aí o site começou a crescer bastante, depois disso a gente atualizou bastante, tinha muita coisa nova, tinha já centenas de dicas, de detonados, o conteúdo aumentou potencialmente. E aí um dia a gente foi ver lá os acessos, né? Ele costumava ter 10 mil nessa época, né? 10 mil, chegou a 10 mil acessos por dia? Ah, não, não chegava por isso dia. Não. Nessa época ele tinha mais ou menos, acho que uns 5. 5 mil acessos por dia. Não, aí, eu sei que ele estourou, você vai... Então, a gente foi ver lá o Google Analytics, de repente, 30 mil acessos num dia, né? Eu olhei online, tinha 1.000 e sei lá quantas pessoas online. E nossa. Sem saber por quê. Eu achei, quando eu vi aquilo, eu achei que era um erro, né? E aí no dia seguinte, o Mr. Bubbles, não sei quem contou pra ele... Falou foi um aluno meu do... Porque nessa época eu dava aula de informática. E eu cheguei no curso pra dar aula lá, bem desanimado, como sempre. Aí um aluno meu falou assim, ô professor, eu vi o seu site na TV, cara. Eu falei, aham, ok, beleza. Ele falou, sério, eu vi mesmo. Aí ele falou assim, eu falei, você viu aonde? Ele falou, eu vi na rede TV, que na época tinha um programa chamado Olhar Digital. Que Ainda tem. É, ainda existe, né? É um bom programa. É verdade, então. É um bom programa, ótimo. Não, os caras têm um puta bom gosto, meu. Então, na época, eu gostava também do programa. Eu falei assim, pô, não é possível, velho. Aí eu fui dar uma fuçada na internet e eu vi o site lá, eles fizeram um quadro do site, assim. E eles nem avisaram nada, não tava nem sabendo. Não. Aí depois que eu falei com o Raid, ele falou, 30 mil acessos no dia. Eu falei, puta, é isso aí, né? Aí nesse dia, depois desse dia, o site deu uma subida legal, assim. Aí manteve. É porque... inclusive tem o vídeo aí do lado também pra vocês assistirem. Quem quiser conferir o Olhar Digital falando do Orion Games, pode ver aí que é verdade, gente. A gente tá na televisão. Pra você ver como tem coisas que acontecem que são muito cagadas, né, o pessoal. Pra você ver, ninguém aqui indicou o site pro Olhar Digital. Da onde? Provavelmente os caras tiraram, o cara tava, né, lá no Google, né? Colocou lá, sei lá, games. Ou procurou alguma coisa específica, né? Aí veio lá, ele clicou, gostou, fez a matéria. O cara deve ter 5 minutos pra fazer a matéria. É. Passando o resto primeiro. Ficou lá na fazendinha. Não, mas pior que a matéria, ela é bem detalhada. Ela mostra as páginas, todo o conteúdo. Foi bem legal, velho, a matéria. Eu mesmo me senti lisonjeado quando eu vi, assim. Muito legal mesmo. Então, a gente viu que o site precisava de uma reformulação, porque... o nosso intuito era ampliar mais, né? Era ter uma coisa maior. E aquele site não permitia. Aí a gente projetou uma coisa. Teve um projeto maior, né? Fez um. Diferente, né? Isso, uma coisa diferente. Faraônico, né? Eu diria. Mas... E esse demorou, né? Demorou pra projetar, demorou pra fazer. Deu a impressão que o site estava parado nesse tempo, né? Mas não tava. A gente tava trabalhando no site atual agora. Teve ajuda de muita gente, né? Eu tive ajuda de... A gente teve ajuda de um designer que trabalha comigo no Diário do Grande ABC, o Alberto, fez o layout. O Pascoal, ele fez os backgrounds, né? Inclusive, demorei bastante. Nessa época aí, como eu tava trabalhando, estudando tudo, eu fiquei um bom tempo, assim, até sem ter contato mesmo com o Mr. Bubbles e eu com o Raj. Aí o Mr. Bubbles comentou comigo, né, que eles iam fazer uma versão nova do site, falou, você não quer desenhar tal fundo? Aí eu falei, opa, vamos nessa, né, e eu tinha me experimentado. Topo, por que não? Você ficou um pouco afastado uma época, né, o Pascoal? É verdade, foi por, enfim, N motivos. Mas aí eu me empolguei bastante de fazer essa versão 9, eu também tinha muito mais conhecimento na parte ilustrativa. É. E aí foi muito tempo mesmo, desenvolvi muito aquele, pensei muito na cena, assim, inclusive os fundos do site que tem agora, né, foram desenhados por mim, novos virão, estamos trabalhando em novos fundos e novos wallpapers exclusivos também para quem quiser baixar. E assim, demorou muito mesmo, foi um trabalho, assim, pensamos nas cenas, fizemos, adaptamos tudo. Teve o amigo do Raj que desenvolveu a parte do layout central do site. E assim, demorou mesmo, demorou muito, foi mais de um ano, tranquilo, mas assim, enfim, o resultado final foi bem satisfatório. Aí que entra a nova gama da equipe, né? O pessoal aí do... Que deu uma guinada legal na história do site, né? Legal. Deixa... O meu Xbox, meu primeiro Xbox, eu tô no meu segundo Xbox, mas não por erro, né, por quebra. É, o meu primeiro Xbox, ele demorou 9 meses pra chegar. É, porque, tipo, foi uma história meio complicada, que ele tava vindo dos Estados Unidos e tal. E desde o momento que eu fiquei sabendo que eu ia pegar um Xbox, até o momento que ele chegou na minha casa, demorou 9 meses. Foi filho, né? Foram os piores 9 meses da minha vida. Só pra complementar essa parte aí, o Xbox dele veio pro Brasil, aí tava sem passaporte, teve que voltar pro México, aí teve que atravessar a fronteira. Sim. Como foi legal. Eu tive que pagar coiotes pra trazer ele de lá pra cá, né? É, e assim, nesses 9 meses, eu fui comprando jogos, eu fui comprando coisas. Então eu comprei a bateria do Rock Band, eu comprei jogos, eu fui comprando as coisas. Então eu tive a bateria do Rock Band, eu tive antes de ter o Xbox, né? É, e aí, como eu tinha a bateria, mas não tinha o console, eu levei a bateria pra casa de um amigo meu que tinha o console e que jogava online. Aí eu falei pra ele, eu venho aqui às vezes e jogo, né? E aí você vai jogando aí, fica com você, porque eu não tenho mesmo. Aí ele falou, não, tá bom. Aí, uma bela quarta-feira, acho que era quarta noite, era um dia meio assim, do nada, eu tava lá na casa desse meu amigo, e a gente tava jogando o Rock Band online, né? Eu tava na batera e a gente tava online esperando. Aí eu entro e eu vejo Elton Orion, né, o nome. E aí eu... Não, Elton Orion não, Elton Orion, como Elton diz aqui meu irmão. É verdade, é isso aí. Elton Orion. Aí eu pensei, né, será que é brasileiro e tal? Aí eu comecei a falar com ele pelo headset. Aí ele falou, não, eu sou brasileiro. Aí a gente começou a conversar e tal. E só um pouquinho do meu histórico, nessa época eu trabalhava com o Lula Molusco, né? E o Lula Molusco conhecia o Homem Mau. E eu conhecia o Lula Molusco porque eu trabalhava com ele. E o Lula Molusco, ele me apresentou o DS. Foi ele que me falou do DS e tal. E ele me mostrou o Trauma Center no DS. Foi o jogo pra mim que começou tudo. Porque eu não era muito fã do videogame, assim. Eu era SUS, gostava e tal. O último videogame que eu tinha tido antes era o Super Nintendo. Do Super Nintendo eu pulei pro PlayStation 2, né? Aí o Lula me mostrou o DS, aí eu gostei bastante e comprei o DS. Aí eu comecei a me inteirar mais, tipo, de todos os consoles novos. Na época era o Xbox e o PlayStation 2, aí eu comprei um Xbox também e tal. E aí eu conheci o Homem Mau através do Lula Molusco, e eu e o Homem Mau a gente ficou amigo também. Então, e nós três a gente conversava muito sobre videogame, essas coisas, a gente gostava bastante, né? E aí a gente começou a querer fazer um podcast, nós três, né? Principalmente, acho que foi durante a E3 de 2006, né, Homem Mau? 2006 ou 2007? Acho que foi 2007. Que foi mais ou menos nessa época que a gente começou a fazer um podcast, que o nome do... A gente criou um blog, né? O Homem Mau criou o blog, e o nome do blog e do cast era Radio Gaming, né? Era o nome do nosso podcast. E a gente gravou, acho que uns dois, né? A gente gravou sozinho, teve um... olha que ironia do destino. Era a E3 que apresentou a ideia do Fallout 3. Foi o primeiro E3 que apresentou o Fallout 3. E eu gravei um podcast falando mal do Fallout 3. falando que eu não achava que ia ser um bom jogo, que eu não tava com nenhum hype pro Fallout 3, foi uma coisa meio bizarra. Quem diria, né? Então, e foi aí que teve essa, que eu tive essa conversa com o Hyde, né? Aí eu fui lá, conversei com o Hyde, aí o Hyde falou que tinha um site, aí eu falei que eu e uns amigos meus estávamos gravando um podcast e tal, se eles não queriam fazer um podcast. Aí ele falou, não, a gente já estava pensando mesmo de talvez colocar um podcast e tal, só que aí o Hyde falou, legal a gente esperar, porque vai ter uma outra reformulação do site que a gente vai fazer, então é legal vir o podcast com essa reformulação nova. E nisso passou-se tipo um ano, assim, né? Porque aí eles estavam reformulando, a gente conversava muito por e-mail, né? Eu e o Hyde, aí depois entrou o Bubbles, né? Aí eu falei que eu conhecia o Lula e ele também gostava de conversar muito sobre videogame, Homem Mal, aí a gente meio que começou a conversar por e-mail, e isso demorou um ano. E em agosto a gente gravou esse primeiro teste do primeiro podcast que não foi pro ar, que era sobre jogos injustiçados até. Esse foi o primeiro tema, foi um podcast que não foi no ar. Aí teve que fazer vários testes de gravação, a gente grava tudo só por Skype, né? E aí a gente foi gravando, foi testando, e em novembro, acho, não sei se foi em novembro ou outubro, teve a Video Games Live, e eu e o Lula Molusco, a gente foi no Video Games Live, e o Mr. Bubbles e o Hyde também foram, então a gente se conheceu lá na Video Games Live, foi a primeira e única vez que a gente viu eles até hoje, aliás, e o Homem Mal não conhece eles ainda, então o Homem Mal não sabe, não conhece nem o Mr. Bubbles, nem o Hyde, nem o Pascoal ao vivo. E eu não conheço o Pascoal. Muito menos o Ryu. Muito menos o Ryu, que é de outro estado, o né? Ninguém conhece. Eu não conheço o pessoal, mas devido às minhas postagens investigativas, eu já vai ter aí junto com o podcast uma foto secreta que eu tirei de cada membro da Orion. Exatamente. Então, o Homem Mal fez um trabalho investigativo muito extenso e agora ele vai soltar umas fotos muito comprometedoras nossas. Então, fiquem de olhos abertos aí. E aí, a gente se conheceu no Video Games Live, aí a gente começou a gravar mesmo. Eu acho que o primeiro podcast foi no oficialzão mesmo, foi em dezembro no ar, né? Foi no final do ano. Em janeiro. Foi no final do ano, acho que foi no final do ano. É. E aí a gente começou a gravar... Era uma vez a cada duas semanas, era a ideia principal, mas aí demorou um pouquinho pra gente pegar essa consistência, né, de uma a cada duas semanas e tal. E aí o podcast começou a fazer um sucesso, vocês começaram a comentar, a gente viu que tava tendo uma repercussão legal, aí a gente decidiu fazer semanal, e é aqui que a gente tá hoje, com o podcast e com o site, com esse design que ele tá. O Homem Mal, ele tá trazendo várias matérias editoriais e matérias investigativas, né, que dão um valor muito importante para o site, que são textos e são investigações, né, um ponto de vista que você não vê em nenhum outro lugar. O cast também, ele tem a sua identidade própria, que é muito legal, que é outro ponto que só o Orion Games que tem. E em breve aí eu tô com um projeto, eu e o Pascoal, estamos com um projeto legal aí que vai pro ar em breve. Eu não quero falar o que é o projeto ainda, mas ele tá em andamento. Vai ser meio que a junção dos nossos talentos aí. Eu tô achando que vai ficar bem legal, hein? Vai ficar interessante. É uma proposta nunca colocada antes no mundo de videogames, eu acho. Conteúdo totalmente original, exclusivo da Orion Games. Aí. Confiram mais pra frente. Não tem Homem Mal no projeto? Como vocês dizem que é legal? Não, é verdade. O Homem Mal é o nosso Caco Barcelos. O cara que vai atrás das informações até as últimas consequências, cara. E aí, falando já um pouco mais de, desse futuro aí. É, tem essa, né, esse projeto novo aí que a gente vai pôr no ar em breve, que vai ser muito legal. É, vai ser outro negócio único. Eu não quero falar muito dele, né? É, e vai ter essa sessão. A gente também tá pensando em começar a criar algumas coisas em vídeo, né? Uns reviews em vídeo, ou alguns vídeos de algum encontro nosso, assim, né? A gente coloca em vídeo e tal, para ser um encontro entre amigos jogando videogame, essas coisas que é sempre muito legal, né? Eu lembro, antes de eu comprar o Rock Band, eu ficava procurando no YouTube vídeos de festas de Rock Band, né? Que era, juntava um monte de gente só para jogar Rock Band, assim, era muito legal. É, então a gente tá pensando em dar uma expandida para vídeo também. É, e é isso aí, a gente quer conseguir talvez trazer mais notícias, né, com mais consistência, que é uma coisa bem complicada, bem difícil, né, que a gente tem que ficar localizando as notícias. É muita notícia que lança todo dia e todos nós trabalhamos. Aí, aliás, né, todos nós trabalhamos. Então, tudo isso que a gente está fazendo é tudo junto com o nosso trabalho, né? É, e a gente tem as nossas famílias, os nossos, né, relacionamentos, tem um monte de coisa que a gente tem que balançar junto com essa vida de Orion Games, né? Eu até peço, assim, pra quem ouve a gente e tal, ter um pouco de paciência, ou quem acessa o site, porque realmente é difícil. A gente não vive disso, a gente faz porque ama mesmo o videogame e tudo mais, e quer criar uma comunidade grande de videogame, assim, de gamers, né? E assim, a gente faz com amor e com paixão. Até por isso eu acho que tem tido esse feedback legal de vocês. Mas pra gente é difícil um pouco também, a gente tem que sair um pouco, tirar do nosso tempo livre, né, porque a gente já trabalha, já faz faculdade e tudo, pra poder vir aqui, gravar o podcast, colocar as notícias, que nem no meu caso eu faço as ilustrações pro site, então tem, e o pessoal que programa, né, tem toda uma dificuldade aí, não é fácil, mas a gente é brasileiro e não desiste nunca. Né? Não, e outra coisa que foi um marco pra gente foi o Game World desse ano, que eu e o Homem Mal, a gente estávamos lá, e, pô, foi a primeira vez que a Orion Games esteve num evento oficialmente, né, aí depois veio o do GTA, mas o Game World foi o primeiro, e foi quando a gente se mostrou, né, mostrou o Orion Games pra outras publicações, né? O cara do MSN Jogos, o Prestart, GW, todo esse pessoal. O cara do Portal G1. E é verdade. É, então, todo esse pessoal que não sabia da existência da Orion Games, agora conhece, né, a gente. É, e conversa com a gente, e a gente sempre troca figurinhas e tal, né, um ajuda o outro, isso é muito legal. É, a gente não tinha essa visibilidade no mundo editorial de games no Brasil, e agora a gente já está começando a ter com os eventos. É, e a ideia é que a gente continue indo a eventos, se apresente, né, se um de nós fosse rico, a gente ia para a E3, ia também apresentar a E3. Então, assim, a ideia é a gente continuar com esses eventos. É, e para o futuro aí é sempre expandir, e sempre com a ajuda de vocês que estão ouvindo. É, então, a gente quer continuar com o Orioncast, a gente quer expandir para vídeo. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma coisa, quiserem ajudar, fazer um pouco parte dessa história aí da Orion Games, estamos com as portas abertas. Uma ideia que não seja necessariamente urgente, né? Que a gente vai ouvir com todo carinho, a gente vai tentar pôr em prática, mas, como a gente diz, não, a gente não tem como fazer isso de imediato, uma coisa nova, mas a gente sempre aí tá aí querendo ouvir as ideias loucas aí de vocês do outro lado do muro também. Só falar que, assim, o podcast, ele é novo, assim, é uma coisa nova no site, mas, assim, ele é a ponta do iceberg, né? Porque o site, ele tem uma história bem grande, como a gente já contou, né? E, assim, ele é novo e a gente espera que ele seja só o começo também, né? A gente tá começando só agora o podcast, esse já é o 12º, assim, é pouco. A gente espera que ele chegue nos 50, no 100, no 200, enfim, que a gente consiga fazer muito mais coisas. E assim, então, acho que a última coisa que a gente tem que fazer é bater palma pros 5 anos da Orion. Então, vamos lá, galera. Aê! Parabéns, Orion Games. E para continuar fazendo parte dessa história, hoje duas pessoas vão participar com a gente no nosso quadro O Que Estamos Jogando, que são dois dos nossos ouvintes. A gente vive falando que quem comentar pode participar, então hoje a gente vai pôr isso à prova. E os nossos dois participantes especiais, convidados ilustríssimos de hoje, é o Webstar. Fala aí, Webstar. Opa! Beleza? Beleza. E a menina... A nossa representante feminina dos comentários e agora do OrionCast, que ela tem o robozinho lá que às vezes ela consegue ganhar do General Jota para fazer o comentário primeiro do podcast. A Electra também vai participar com a gente hoje. Tudo bem, Electra? Tudo bem, e aí, gente? Beleza? Beleza, Electra. Tudo bom. Ó, assim, Electra, amanhã... Não, nesse OrionCast, e você vai ter que necessariamente ser a primeira a comentar, porque você tá participando, cara. Já comenta agora. Responsabilidade é forte agora, né? Responsabilidade tá forte. Comenta agora já. Vai lá e já comenta agora, pra não ter problema. Ah, agora ela já comentou. Ela já comentou, já. Ah, então, beleza. Quero ver lá, hein? O seu robozinho tem que ganhar o robozinho do general, meu. Pô. Então, assim, então vamos começar com o quadro, o que estamos jogando. Então, aí acho que mulheres primeiro, né? Meninas na frente, como sempre dita a etiqueta no mundo. Então, Electra, o que você anda jogando? Bom, como eu sou uma menininha, eu tô jogando um jogo de menininha, eu tô jogando Bayonetta. Não, mas ó, Bayonetta não é menininha, ela é uma bruxinha bem da pesada, hein? Então, como bruxinha todos falam... Bruxinha bem na pesada. Nossa, essa foi de narrador da sessão da tarde. Vou esquecer a mesma coisa. Uma bruxinha pesada apronta mil aventuras na batalha. Aprontando confusões. Electra, então, tá controlando a bruxinha e aprontando muitas confusões. Pois é, como dizem, a versão feminina do Devil May Cry, só que eu joguei bem pouco até agora, eu joguei umas 2 horas. O jogo é bom, a jogabilidade é boa, só que a história, não confio muito não até o momento, não tá deixando muito confiante. A história, eu acho que até o momento tá ruim. Mas como que a história é apresentada? Então, a história começa do meio, não tem um início. Então Nossa. Você já cai na história tentando entender o que tá acontecendo, só que aí você não consegue entender. Bom, pelo menos até agora, que eu tô com 2 horas de jogo, creio que lá pra frente deve explicar o porquê desse começo. Assim, o jogo em si, ele é legal, só que a história, porque pra mim o que vale mais é a história do jogo. Então essa história aí desanima um pouco quando você começa a jogar e vê que não tem um porquê de você estar jogando, sabe? Sim, eu concordo. Eu e você, nesse ponto, a gente combina, porque pra mim, se a história é ruim, o jogo, em geral, ele cai de pontos pra mim, porque você tem que saber exatamente por que, que você tá matando aquele exército de pessoas, que é sempre assim, né? O seu personagem mata sempre um exército de pessoas. A jogabilidade, ela meio que consegue sustentar o jogo, porque eu já ouvi gente falar, e o Lula Molusco, aliás, ele já falou isso, que a jogabilidade do Bayonetta é melhor do que a jogabilidade do God of War 3. Isso é uma coisa muito pesada de se falar, né? Então é assim. Não, isso não é. Não, é pra tanto. Você não concorda. Mas jeito nenhum. Mas como que é a jogabilidade? O controle em si todo é bom, só que o direcional direito, com sinceridade, é uma merda. Sério? Ele tem que estar própria no jogo, né? Mas o que que ele faz? Então, ele não faz nada. O problema é o que ele não faz, né? Exatamente. Não serve pra bosta nenhuma. Assim, uma coisa que eu queria perguntar pra você, aproveitando que você é mulher, é o que que você achou da personagem em si, assim, porque isso a gente até conversou aqui já no podcast, que tinha uma certa apelação pro lado sexual da Bayonetta, assim, né? Você sentiu isso também, ainda mais por ser mulher, ou você achou que tá sussa? E comenta também do negócio do cabelo, que ela usa o poder, a roupa dela é o cabelo dela, e conforme ela vai usando os poderes, ela vai, tipo, perdendo um pouco da roupa. Acontece isso mesmo? Eu não joguei o jogo, não sei. Acontece sim, ela perde toda a roupa quando ela usa o cabelo, assim, eu não gosto disso, é claro, porque eu como mulher preferia um homem sensual ao invés de uma mulher sensual em um jogo, é claro, né? Graças a Deus o público do videogame não ia permitir uma coisa dessa. Com certeza. Mas calma, em breve as meninas vão dominar. Em breve, em breve. Não, tudo vai começar pela Electra. É, você vai ver. Tudo tem um começo, e o começo vai ser agora. É. E aí? Ó, legionários. O que você acha da bruxinha Peralta do Bayonetta? Então, assim, ela é legal, só que eu acho que o personagem dela tá muito forçado. Ela, tipo, é quase um MacGyver feminino. Ela só tem que ficar bem. Ela pega um clipe e se transforma em bomba nuclear? Mais ou menos. Ela tem uma arma em cada pé, então você imagina, né? Mas é o estilo do jogo, é que eles fazem bem exagerado no estilo do Devil May Cry, assim, pra ficar mesmo escrachado. Devil May Cry é um exagerado. Não, oi? Você não acha escrachado o Devil May Cry? Não tanto, na minha opinião. É. Ó, Bubbles, não é porque ela é visitante que você não. Que você tem que pegar leve. Eu tô percebendo que você não concorda, mas você não quer falar. Não, sei lá, cara. Bom, o cara jogar a mesa de bilhar, as bolas pra cima e sair atirando nas bolas e as bolas pegarem no monstro, no meu conceito, é forçado. Meu, Bayonetta, a menina faz tipo um golpe de capoeira dando tiro e você acha que isso não é forçado? Não, acho forçado, mas eu acho. Não é Flame Wars agora, gente. É o que estamos jogando. É outro quadro isso aí. Fala, Electro, desculpa. Pode falar. Não, é só isso. Nossa, tipo, ela não precisa complementar meu argumento. É, só o que ela falou já quebrou você no meio, Bubbles. Já era. Ela quer sair da discussão ganhando, né? É, parei aqui, né? Tipo, não brinco mais. Aquele cara que já ganha no Street Fighter uma só e fala, né? Parei. Tchau. Não, mas então, Electra, você recomenda o Bayonetta, assim, pelo que você jogou até agora? Então, é aquilo, pra quem não liga para a história do jogo, e se importa com um jogo legal, jogabilidade 10, é um jogo bom, recomendo sim. Porém, é aquilo, como eu só joguei 2 horas, eu não posso dizer se a história é legal, ela pode virar a mesa e ficar legal depois. Só que até o momento a história está ruim, mas o jogo ele é muito bom, ela faz uns combos legais e tal. É isso, eu recomendo sim o jogo. Não achou difícil, não? Claro que não, porra. Você tá achando o quê? Nossa, Electra, calma. Não, ela tá. Olha, ela tá gente, pegando... é o que eu falo. Eu já jogava desde a barriga da minha mãe. Então, nada. Nossa. Pô, caramba! Nasceu com Game Boy na mão, né? Nasceu com Game Boy, não. Atari na minha mão. Foram dar um tapinha nela pra ela chorar, ela virou. Oh, tô jogando aqui, você tá me atrapalhando, pô. E continuou jogando Atari. Exato, eles me deram um tapinha e eu virei com um combo. Deu um counter, né? Deu um counter. Deu um counter, né? Combo breaker. Não, mas beleza, então. Tem mais algum jogo que você tá jogando? Tô jogando Call of Duty, é claro, né, gente? Boa, é nóis. 4, Modern Warfare 2. Com certeza, Modern Warfare 2. A gente tem que manter esse vício de sempre jogar, dar uma subidinha de level. E assim, o Prestige, né, Cetista? Não, o Prestige não, sai fora. O Prestige sai fora, mano. Não faço nem nunca. Em qual level? Eu já fiz 2 vezes já. Ah, mas você joga no Wii. Quem joga no Wii não conta. Vem disputar comigo aqui pra você ver se vai ficar vivo por mais de 30 segundos. Não é Flame. Olha, só que o do Wii é muito difícil, viu? Não é, Lec. Parabéns pra quem consegue jogar Call of Duty no Wii, porque é realmente difícil. Eu fui jogar uma vez e tenho. Vamos jogar online qualquer dia aí, porque eu tenho o World at War e Modern Warfare 1 eu tenho aqui em casa. Se você quiser tirar um racha, né? Minha irmã joga pra caramba também, diga-se de passagem. O primeiro clã feminino aí. Já vai nascer. Pode falar, Wii, ele é difícil por causa do remote, esse negócio de mirar com o controlinho e tal. Acho que é questão de costume também. A gente tá acostumado com o controle do PS3, com o mouse, então o do Wii tá em fase de aprimoramento. Estranho, né? Num podcast atrás aí, alguém falou que era mais intuitivo, que era mais fácil. Continua afirmando isso. É porque como ela joga mais o Xbox dela, ela não acostumou com a jogabilidade. Mas tá aí o setista que jogou o Metroid Prime 3, ele sabe que o controle, quando você pega a mãe, é perfeito, velho. Sim, isso eu tenho que concordar. Eu nunca joguei o COD do Wii. Eu nunca joguei. Só que o Metroid Prime, eu, se aquilo tivesse um multiplayer e tal, ia ser bem legal. Mas eu concordo com o que a Electra disse, é costume. Então, assim, é, se quem pegar o esquema e jogar e persistir e pegar o esquema dos controles, eu acho que fica tão intuitivo como a gente joga hoje no controle o multiplayer, né? É, mas assim, eu deve ser uma experiência bem diferente mesmo. É bem diferente, isso eu garanto, mas é melhor. Eu não vou falar que é melhor, mas é uma experiência diferente. Eu me abstenho. Então, Electra, em que level que você tá mesmo no COD? Eu tô no 50. Ah, 50. E qual prestígio? Primeiro? Prestígio? É, então. É, sabe quando você chega no level 70, você tem uma escolha de voltar pro level 1, perder todas as armas, tudo que você fez, mas aí você ganha novos emblemas e tal. Aí fazer isso se chama prestígio. Certo. Não. Eu tô no primeiro ainda, que eu tô fechando o modo história, que na verdade faz, creio que no máximo um mês que eu tenho ele, um mês e meio estourando. Uhum. Então, como eu tô tentando fechar o modo história, eu já havia fechado no PC o história, que eu comecei a jogar o COD pelo PC primeiramente, então tenho mais prática lá. Faz um mês e meio que chegou o meu, que eu pedi dos Estados Unidos, então um mês e meio que chegou, tô no level 50, então fico entre a história e o online. Sim. Não, e você, que gosta bastante de história, história é um ponto importante em jogos pra você, o que você achou da história do Modern Warfare 2? Porque eu achei a história mais retardada de todas as histórias de FPS no mundo. Então, o que, que você achou? Não, a história, viva os americanos são tudo de bom, né? Não, e tem muito furo, muito erro na história, é horrível. Eu gosto da história, cara. Eu gosto que... tem um toque assim, eu nunca comentando isso antes, não sei porquê, mas agora que os Estados Unidos tá com a administração Obama, tá entrando ali na época de paz, eu acho válido eles justificarem lá um general querer fazer guerra. Então, mas eu acho assim, mesmo, eu acho estranho. Spoiler mesmo, animal. Spoiler mesmo, animal, é isso? Sem avisar? Assim mesmo? Meu, quem não é uma das 30 milhões de pessoas que já jogou Modern Warfare 2 não vai jogar até agora. Ah, então, é assim, quem não jogou, foda-se. Eu vou jogar, pô, um dia eu jogo. Vou comprar pro PC aqui. Você joga. Então tá bom, um dia você joga. Joga, foda-se. Nossa, homem mal, calma. Aí tá justificando o nick dele, né? Ele tem que ser um homem mal. Se ele for um homem bonzinho, né? Mas essa é o meu mal, obrigado por me spoiler aí, depois eu... Mas assim... Não, tô brincando, então, fala a verdade, eu nem digo. Mudar o spoiler do jogo, então. É que os Estados Unidos tá entrando numa fase que não vai mais haver guerras, então... fica difícil você justificar uma guerra nos tempos de hoje. Então por isso que você pode achar que a história não é tão legal. Ah, não, eu achei a história muito ruim, eu achei os furos da história ruim, teve um monte de coisa que não ficou explicada, e eu achei uma porcaria. Então, pra mim, é só pela jogabilidade mesmo. Eu queria saber a opinião da Electra, porque ela também gosta de história, né? Então, eu achei assim, sem querer ser spoiler e tal, mas eles colocam muito negócio que tem fast food e eles colacham outros países, então eles querem ser os melhores de tudo, sempre e até no jogo. Pra variar, né? Ah, não. Tem. Aquela missão na Casa Branca, eu achei, tipo, o cúmulo do patriotismo, assim, exagerado, assim, besta. Não, e uma fase que é só pra você defender um fast food, cara. Tipo, o que aquilo tem de relevante, tipo, numa guerra? Você ir lá, você tem que defender Burger Town. Meu, aquilo não vai servir pra nada, né? Sabe? Pô, assim, os caras vão comer o quê, meu? Soldados precisam comer, pô. Você acha que eles vão comer salada? Opa, e arroz? Não! E os russos, coitados, que não tiveram nada a ver com o negócio e morreu todo mundo. É verdade. Mais um spoiler assim também? E nosso visitante aí que está ouvindo atentamente. Você jogou Modern Warfare 2 ou está sendo spoilado também? Joguei, terminei. Aí, tá vendo? Mas quem não jogou Modern Warfare 2? Eu deixei de lado um pouco. Pera aí, eu vou chamar minha mãe aqui. Vou pensar. Mas por que, Abstar? Por que você deixou de lado? Ah, já joguei, já terminei, deixei de lado. Vou atrás de outros jogos. Pô, velho, você não jogou online, mano? O online é que é o melhor do Modern Warfare, cara. É, não gosto muito de contra de tiro, não, mas... Mas... Certo, tem medo, né? Olha. Na verdade, eu não treino o suficiente pra estar entrando, de ficar tirando contra. Ai, em outras palavras, tem medo, né? Não é bem isso. Já o forte dele é Pokémon, gente. Eu tô brincando. Não, futebol é meu forte. Ele deu representante esportista desse podcast que não tinha até hoje. O representante esportista, agora ele vai falar dos esportes. Mas beleza, Electra, que mais que você tá jogando? Por enquanto é isso, o meu Super Street Fighter chegou antes de ontem, só que ainda não tive a oportunidade de dar uma jogadinha. Mas continuo ganhando de qualquer um. Não, e no Rock Band também, né? Com certeza, na guitarra, porque na bateria eu sou um desastre. Ah, então... O negócio de bater pé e mão junto não é comigo, definitivamente não é. A bateria eu ganho, com certeza. Ah, com certeza, hein? Você ganha se tiver só um braço e uma perna ali. É, vamos juntar e fazer uma banda aí de um jogo bom, musical aí, quando vocês comprarem a guitarra. Ai, meu Deus. Agora no DDR eu ganho, hein, velho? No DDR eu dou um pau em vocês. Pode ficar tranquilo aí. Que... Olha, eu acho que você não tem que se orgulhar disso, sério. É que é mais um título de nerd é dançar DDR, né, velho? É, então, beleza. Epstar, o que você anda jogando? Bom, como eu falei, né, o Fallout lá, que eu botei a jogar, né? E aí, o que você tá achando, cara? Pronto, tocou no ponto G do cetista. É um jogo grande, tem bastante detalhe, muita coisa pra fazer, então leva bastante tempo. Tinha até deixado de lado, mas voltei a jogar. Tô gostando. Ah, mas e você tá longe? Quantas horas que você já jogou? Nem cheguei a ver as horas que eu tô, não, mas... Passei por uns lugares esquisitos. Passei por umas partes subterrâneas. Matei lá um... Tipo uns zumbis lá, mas tá legal. Agora eu tô lá naquela cidade onde tá a bomba lá. Ah, Megaton. Tá. É. Ó... E não tem nenhuma história de guerra que você passou, que você acha que você achou legal, que você quer contar? Não, eu joguei pouco ele, né, na verdade. Preciso de mais tempo, né, jogando ele. Ah, mas legal, é isso aí, Fallout 3. Que mais que você anda jogando? Pro Evolution, né, o 2010, que eu jogo naquele que monta o próprio time, né? Uhum. E... Ah, né, nesse aí que o Corinthians consegue ganhar a Libertadores, né? mas eu montei o time do São Paulo nele, né? Que não tem. Ah, claro. Né, só tem do Inter. Ah, tem só do Inter? É, eu montei lá meu próprio São Paulo e tô jogando com ele, tô ganhando tudo, né? É, claro. Ah. Como é que um produtor chega, vamos pesquisar, vamos fazer um futebol, põe o Inter, cara. Eu acho que eu não sei nem de que estado é o Inter, cara. Eu acho que tem a ver, Meimal, com o título que o time ganhou no último ano. O Inter ganhou alguma coisa, velho? Ganhou, cara. Não ganhou. É isso mesmo. Star. Não, o Inter ganha todas, caramba. E olha que eu nem manjo de futebol. Não, mas o Inter ganhou o Libertador. Ah, fala aí, Epstar. Eu que acompanho. Então, isso aí. Tô jogando esse e aquele Battlefield lá, Bad Company 2. Ah, legal. E o que você tá achando do Battlefield? Aliás, compara ele com o COD. Modern Warfare, ó. Você quer que compare? É, compara. Porque eu não joguei, eu só joguei o Bad Company 1, eu não joguei o 2. É bem difícil, tá? Ele assim, ele não aguenta tomar a mesma quantidade de tiro que você toma no Modern Warfare, assim. E é difícil de se jogar. Os caras começam a atirar, vai destruindo tudo, é bomba, não pode vacilar muito, é bem difícil. Mas isso pra você é melhor ou pior do que o do Modern Warfare 2? Eu acho que tá mais próximo de um, sei lá, digamos, simulador, assim, algo real, né? Ah, essa nossa. Essa é a diferença que eu acho. Tá, legal. É, eu gostei muito do 1, né? Pena que não tem co-op. Acho que o 2 também não tem co-op, né? Ou tem? Acho que tem sim, dá pra jogar, mas só online, de dois. Ah, legal, pelo menos isso, né? Eu tenho um pedido especial pra você, Epstar. Já que você está no meio de várias pessoas que não gostam de jogar jogo de esporte, principalmente futebol. Futebol. Tenta fazer algum tipo de argumentação pra convencer a gente experimentar ou tentar jogar, ou por que que é legal jogar um PES, o Pro Evolution, por exemplo. Porque eu quero ver se você consegue fazer qualquer um de nós, pelo menos, ter um mínimo de vontadezinha de jogar ele, porque ninguém conseguiu até hoje. Como você é o único representante esportista. Aliás, só aproveitar a deixa aí, depois todo mundo, quando estiver ouvindo, dê uma olhadinha no fórum, lá num videozinho que eu postei sobre o South Africa, o FIFA 2010. Tem um videozinho bem legal do demo lá. Eu quero que todo mundo assista e dá um comentário aí. Beleza. Aliás, eu joguei esse também e terminei. Ah, sério? Sério. E aí, bom? Ah, FIFA é meio esquisito, né? Na minha opinião, né? Tem outros que preferem jogar FIFA. Esse é o estilo do FIFA, mas eu achei meio fraquinho. Você chegou num divisor de águas agora. Qual que é, você que joga o PES, o que não te agrada no FIFA? Eu acho que, sei lá, é estranho, parece que é meio elástico os caras. Os goleiros são impossíveis, fazem coisas que acho que não existem, entendeu? Eu acho que o Pro Evolution tá mais próximo de algo real, assim, entendeu? É, mas essa briga é velha, cara, essa briga de FIFA contra Só que Pro Evolution é velha. Eu nunca entendi. Cara, é igual o Modern Warfare e o Bad Company, que são rivais. Modern Warfare e o Ninguém. E o outro, cara, e a concorrência dele, que eu não sei qual é. Que não existe. Eu mesmo ficava pensando assim, pô, mano, por que os caras compram um jogo de futebol ou outro, sendo que as regras são as mesmas, né? Nunca... É verdade. Não, mas... Eu tô brincando, é brincadeira, gente. Eu até entendo, assim, que a diferença de jogabilidade deve ser grande mesmo. Eu parei no International Superstar Soccer do Super Nintendo. Não, então, era exatamente isso que eu ia falar, cara. Eu joguei muito o International Superstar Soccer Deluxe. Do Super Nintendo. Eu gostava muito daquele jogo, mas porque era mais arcade, entendeu? Não era, cara, é que nem Burnout e, sei lá, e Gran Turismo. Burnout é 100% arcade, você tem que bater nos carros, entendeu? Ele não tenta ser realista, sabe? E eu acho uma coisa mais divertida assim, do que um Gran Turismo, que é um simulador. Você dirige como se dirigisse um carro de verdade, é aquele esquema. Então, você vê essa mesma comparação, Webstar, do FIFA e do PES? Então, tipo, o PES ele seria mais um simulador de jogo, que você joga mais real, com regras mais realistas, e o FIFA seria mais arcade, tipo, uma coisa mais facilitada para o pessoal jogar? É, isso aí. Inclusive, nem tão facilitado, porque o goleiro parece um impossível, assim, pega tudo. Dificilmente você faz um gol. Gente, olha... FIFA, é isso aí. Deixa eu tentar entender qual é a emoção de jogar futebol. O carinha tá lá chegando no gol, aí vem uma criatura e chuta e volta tudo. Aí todo mundo corre pro outro lado, aí vai outra criatura do outro lado e chuta e volta tudo de novo. Não, qual mas, é a emoção disso? Não, mas Electra, o Modern Warfare é... Assim, eu tô no level. Eu tô no último level já, né? Eu não fiz Prestige, mas eu já tô no último level. Então eu já joguei bastante o Modern Warfare. Meu, tem uma hora que os mapas são a mesma coisa, os caras estão no mesmo lugar, entendeu? Então também, assim, eu acho que repetição é mesmo inevitável. Então é mais. Eu não sei, eu não gosto, né, de jogo de esporte. Né, que nem eu falei, só jogava o International, né? Mas assim, eu até entendo que pra uma coisa que é legal pra alguém, repetição não é ruim, né? Então, eu acho que assim, que o COD, por mais que seja repetitivo os mapas, sempre dá aquela emoção de você dar um headshot em alguém, fala aí. Não, ah, claro, é com certeza, mas é a mesma coisa. Não, aquele barulhinho de metalzinho, né? Pim! Aí você fala, poxa! É uma delícia. Então, fala aí, Epstar. Não, a mesma coisa é fazer o gol, a mesma coisa é verdade. Concordo. Derrubar os caras, é a mesma coisa fazer gol. Imagina, você tá toda uma jogada, entendeu? Você faz o lançamento de um dos lados, consegue fazer um gol legal, deve ser a mesma emoção, eu acho, né? Tem uma parte que dá pra você contratar lá os jogadores. Ah, também. E é uma coisa que você faz muito, Abstar, no jogo? Ah, sim, você contrata, você manda os caras embora, determina salário, quanto tempo vai de contrato, e aí você vai jogando com o time, dá treinamento especial pra eles, tem todos esses detalhes aí, né? Por isso que eu tô gostando mais do Pro Evolution. Ah, legal. Nossa, tem até um manager do time aí, ó, tem um modo manager. Tem, bem ele fute mesmo. Mas não tem como jogar, tipo, vários. É, cada jogador do time ser uma pessoa diferente? Não, não tem um modo que pode se fazer isso? É, mas é tipo isso. Ou dá pra você só, ser um só também, seguir a carreira sendo só um jogador também, tem isso. Ah, legal. Essa inovação. Isso aí é legal. E é tipo, e como que é a visão dentro do campo? É primeira pessoa? Não, você vê de cima e... O cientista, meu. O cientista, meu. Ele já quer dar tiro pros caras. Não é tiro, cara, mas quando você joga com um jogador só. Jogar de futebol em primeira pessoa. Cara. Mas daqui a pouco o cientista vai perguntar, se você tipo, marca 3 gols seguidos, você sobe um helicóptero pra te tirar nos caras? Olha, quer saber... Olha, você vai apertando. O Elton aperta o URL. Você vai apertando o URL, URL, URL, vai correndo. Né? Então, presta atenção. Eu vou achar um vídeo. Isso que ele tá falando de jogar com o jogador, eu não acho que é a primeira pessoa, mas eu acho que é a terceira pessoa. Mas você vê só o jogador que está jogando. Então, eu vou mostrar um vídeo pra vocês, seus filhos da mãe, três anos. Aí vocês vão ver que o negócio é de verdade, ô, seus retardos. Não, mas se bem que agora que você falou, eu tava pensando, tipo, no projeto Natal, seria interessante você jogar em primeira pessoa um jogo de futebol, por exemplo, seria até razoável. Tá vendo? Você... Tá vendo? Mas aí o periférico permite. É, verdade, mas que seria não, interessante. Ó, vai ter um vídeo provando que é visão de ser primeira ou terceira pessoa, eu acho que é terceira, pra falar a verdade, é atrás do ombro. Eu acho que é... Resident 4, né, isso. Que você vê um pouquinho... Isso, vai ser visão terceira pessoa de você no jogador dentro do campo. Eu vou provar agora. Agora é questão de honra. Mas, gente, será que tem como campeirar no campo de futebol? Ai, ó. Tá falando com a pessoa. É o Romário, cara. Se tiver, é o Romário. Você jogava. Eu campeiro. É o Romário. Flávio ali no canto da área, né? É o Romário. Eu campeiro. É o Ronaldo. Eu vou ficar lá na frente pedindo a bola. Eu vou ser zagueiro, mas eu vou ficar lá na frente pedindo a bola. Não, mas o Romário era um campeão do caramba. Ele ficava só ali, a bola batia no final na perna dele e entrava no gol e falava que o gol era dele. Ah, né, com certeza. Não, mas você sabe, né? Quem campera em campo de futebol não leva facada, leva encoxada, né? É, mas eu acho que é tão perigoso quanto. Eu particularmente prefiro levar facada. Né? Mas então, Webstar, tem mais alguma coisa que você tá jogando? É, só esses jogos aí, né? E Beatles também, que eu... Consegui completar tudo há pouco tempo lá. Aê, isso aí. Beatles Rock Band é muito foda, cara. Então, beleza. Ô, Meimal, o que você anda jogando aí? Bom, ultimamente tô meio sossegado aí. Tô jogando... Aliás, acabei de terminar um jogo aí que o setista aí tá me enchendo o saco pra me emprestar pra ele. E eu tô tentando... não consegui jogar em paz de tanto ele me encher, que é o God of War 3. Mentira! Não me deixa quieto! Fica pedindo, empresta. Eu não tô pedindo nada, eu já derrotei o Kratos, eu não preciso derrotar ele de novo. Então, já terminei aí há pouco tempo o God of War 3, que já tem um review no site lá do Lula. Tudo que precisa ser dito tá lá. Eu acho que quem teve experiência aí de jogar sabe que é realmente fantástico, é realmente pra fechar a trilogia mesmo, né? E, sei lá, cara, é parar no site e ler e tudo que você já tinha na mente vai estar lá. Acho só que, não que eles exageraram um pouquinho aí, mas dessa vez eles evidenciaram muito, muito, muito, muito a violência. Isso que é uma coisa boa também. Mas, é ótimo, né, cara? Mas é ótimo. conforme é minha matéria ali, que tá atrás sobre os pais e videogames, pais fiquem de olho aí que... Infelizmente, é um conteúdo um pouco pesado. Já pensou? O cara vai pegar o irmãozinho lá e dar uma de Kratos, aí já viu. É verdade. Mas é game fantástico, recomendo totalmente, totalmente, totalmente, totalmente. Experiência única pra quem tem o PlayStation 3, é obrigatório. Não é não é aquele jogo que você fala, ah, não, quando ficar barato eu vou comprar, ou daqui, não. Você tem que comprar agora, jogar agora. E é o jogo que, quando você for mostrar os jogos pros seus amigos, tem que ter lá no meio. Concordo completamente. É, no 360, não tô jogando nada novo por enquanto, mas tô aproveitando bastante os demos de coisa nova que tá aí. Então, sempre dá uma olhadinha lá no site, que sempre vai ter um previewzinho de um demo, outro que apareceu, algo que tá aí na nossa lista de jogos esperados. E continua aí na live lá, o Meimal BR forte lá no Call of Duty 4, que tamo jogando, tamo todo dia. Alô pra galera que joga aí com a mão. Com a gente aí, e é isso aí, tamo aí. Isso aí. É, ele, o Homem Mau ainda tá vivendo no passado com o Call of Duty 4. Eu também, mas é um bom jogo. Sexto Prestige. Vai lá. Vai lá. Eu peguei vários Chopper Gunner no Modern Warfare 2 já. Você fica em cima do helicóptero atirando nos caras lá embaixo. Isso não tem no Call of Duty 4. Você só chama o helicópterozinho que ele fica dando pirueta no céu. E não mata ninguém. Então, beleza. Então, pode dormir aí. Tchau. Boa noite. É, eu joguei recentemente, terminei o BioShock 2. É, era um jogo muito esperado por mim. Eu já falo isso em todo santo podcast, que BioShock é animal, toda aquela história. E eu terminei o BioShock 2. Eu fiquei muito decepcionado com a história. É, a história do BioShock 1, pra mim, é o ponto principal do jogo. É o motivo do porquê eu gosto tanto. É, e o BioShock 2 não teve uma história que me encantou, assim. Não foi uma história legal, teve vários pontos da história que eu não gostei, fases que não teve muita noção de história, assim, mas o que ele piorou na história, pra mim, ele melhorou no gameplay. É, você consegue usar os plasmides e a arma ao mesmo tempo agora, isso aumenta o leque de possibilidades de como você pode matar o inimigo. É, tem uns plasmides novos que são muito legais também. Plasmides são os poderes, né? O design das fases é Rapture, né? É a cidade, ainda é a mesma cidade que você jogou no 1, então ele não tem muitas mudanças de design, mas ele continua sendo muito legal. Eu não tenho nenhuma reclamação. É, então eu recomendo o BioShock 2 bastante. É, o multiplayer é meio apagado. Eu quero jogar até o level 40 lá, que é o último level, para pegar as conquistas. Sabe que eu gosto bastante de conquista, mas tirando isso, eu não tenho muita pretensão de continuar no multiplayer do BioShock 2, não. É, para mim, a história já é o principal mesmo. É, e a história piorou do 1, mas a história não é ruim, assim. É uma história que é legal, você pode acompanhar bem, tem umas informações relevantes e tal, você vê um pouco do passado da cidade, dos personagens, mas é uma história pior do que a história do 1, mesmo não sendo ruim a história, né? Letícia, e me fala uma coisa, eu acho que todo mundo que tá ouvindo já jogou o BioShock 1, o 2, tem CGs ou alguma história? Tem a CG do começo, que você não controla o personagem, né? Você vê o que acontece por CG, a primeira que você vê do jogo. Aí depois, mais pra frente, bem no finzinho, você vê uma CG também, e tem a CG do fim. Tem três CGs, o resto é tudo história que acontece durante, que você vê acontecendo, você participa e tal. Só que essas CG não são aquelas lá que você vai jogando enquanto passa a história. É normal. Não, a CG é videozinho. Você não controla. Mesmo. É só o vídeo. É. Então tem. E você não vê a passagem pra CG. Ela é muito fluida, assim. É, você chega num lugar, aí a CG começa. Né? E é fluido. Você não vê a passagem do jogo pro vídeo, assim, o que é muito legal. Mas tem três no jogo. Tem o final, o começo e uma no meio. É, o resto é tudo o que acontece durante mesmo. É bem legal. Nossa. Aquela CG do começo é o final do 1? Não, a CG do começo é porque, assim, a história básica é que você é um Big Daddy, que você renasceu e você tem que encontrar a sua Little Sister original, né? A Little Sister que você protegia. É, e aí aparece a CG de onde você ficou, tipo assim, como que você foi separado da sua Little Sister, entendeu? É, então a primeira CG mostra isso, como é que foi a sua separação da sua Little Sister. E aí depois acaba a CG, começa o jogo, né? Aparece a primeira cena do jogo mesmo e parte daí. Mas a história do 1 não tem a ver com o personagem principal. A história do 2 não tem a ver com o personagem principal do 1. Você não tem nenhuma relação com o Jack, que é o personagem principal do 1. Mas tem vários personagens que você viu no 1 que você vai ver no 2. Mas o personagem principal não tem nada a ver. Mas a história é legal, mas é pior que a do 1. Outra coisa que eu venho jogando sempre o Modern Warfare 2, né, que eu jogo bastante. Eu não comprei os mapas, aqueles mapas que lançaram para DLC, porque são muito caros. que aliás são exclusivos do Xbox, só para eu dar uma alfinetada na Electra, que vai chegar PS3, acho que no fim desse mês agora, ou se já não chegou, né, porque acho que era um mês só de exclusividade, mas os mapas são muito caros, era 1.200 pontos por 5 mapas, então não comprei e não vou comprar, eu só vou comprar quando abaixar de preço. Mas eu tô jogando ele bastante multiplayer. Eu tava jogando Dark Sector, parei, eu tô jogando muito Lips, que é tipo o karaokê do Xbox. Eu comprei várias músicas, né? Eu gosto bastante de cantar ele. Tem várias músicas legais e tal. Beleza, então esse foi o fim então do que estamos jogando, edição especial Visitantes, né? Que tem os nossos convidados ilustres aí, Electra e Abstar. O que vocês acharam da experiência de participar de um OrionCast? Uma bosta. Muito legal. Não, fala aí. Não foi legal, sim. Beleza, gente. Obrigado pela participação e falou. Até o próximo OrionCast. Falou.